Quebec, chame agora 2, Salvador, frequência 18,6, bom pouso. Gente, Azul com a 206, após o início do táxi do WebJet, prossiga. Passa um 360 curto, ok? A intenção nossa é pousar lá depois do WebJet 6720. Estamos com o Vitor Mike Quebec, próxima rotatória. Se houver a possibilidade de livrar a pista o mais rápido possível, agradecemos. A gente vai fazer o máximo para colaborar o Alfa Vitor Juliet. Voo no 077, corre 3 para 1340 e chame Recife na frequência 12251. 7 para final da pista no 7, informa aí, eixo da mesma livre. Tráfico agora 5737 do WebJet, aproximadamente a 2 milhas e meia para cada seta. Paciente da Visolco, tráfico prossegue na aproximação da ONU 7, aguardando liberação para pouso Alfa Vitor Juliet. 3190, solo ao 08 ao livrar direito no 21-9. Ativar direito, 19, gratidão. O gol no 755 após a passagem do 737 WebJet na curta final, ali mantém-se no 0. Pouso web, ali mantém, 755. WebJet 6720, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, no 0 nosso. Leve pouso, 6720. Vitor Mike Quebec, prossiga para a final da pista no 7, informa aí pista livre, ao número 2 para pouso. WebJet, prossegue para a final, vai completar o 270 pela esquerda, positivo. Positivo. Da Juliette. 419 Alfa, antes da Juliette, eu vou entrar 390. Alfa Vitor Juliet, eixo da 17 livre, autorizado pouso no 40 graus, 10 nas de olho. Já autorizado pouso para Alfa Vitor Juliet. Previsível, 529. Salvador, trip 54, 15. Mike Quebec. Quebec. Aguarde, 545. Escuta. O Papa Tantan, no Mebereco, está no HDA BDA, Protax. Autorizado São Paulo. Estamos com 05 a bordo. 6:30, alterna Campinas. 545, confirme nível para Ilhéus. Fono 60. Porte para ingresso, pista no 7, Tango 9 breve. Porta para ingresso no 7, Tango 9 breve. Só corrigindo autonomia 06230. 06230, 7. WebJet 6720, seu solo foi aos 10 para prosseguir no táxi, 121-9. 219, obrigado. Gol no 755, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 10 nosso. Eu decolagem, 755. Dá visão, companheiro, 319. Solo, boa tarde, Web 6720, Libra. Confirme? É Web 6720, Libra. Tem 10-5729, da Web, gente. Alfa Vitor Juliette, seu solo pouso 10, autorizado prosseguir o táxi estacional e frequência grave e colaboração. WebJet 6720, autorizado táxi. Para Pátio 1, via Taxiway Alfa. Mantenha a espera na Juliette para ingresso no pátio. Gente, via Alfa vai mantendo da Juliette, Web 6720. Do 755, decola aos 11, controle 119, decimal 35. Será 35, obrigado. Nada. Controle, gol no 755. Boa tarde, gol no 755, contato radar. Vou ir pro de Leida, vou para o nível 360. Leida, 360, gol 1755. 9 breco. Vai manter, tá com 9 breco. Webjet 5729, vai esperar mais um minutinho devido à performance da aeronave que decolou à frente, com o mesmo perfil de saída. Sim, a gente vai aguardar um pouquinho o Webjet 5729. Guardião 02, boa tarde, prossiga. Trip 5415, pronto para a cópia? Confia. Trip 5415, autorizado Salvador, Ilhéus, nível de voo 160, aerovia Golf 677, pista em uso 10, curva direita após decolagem, saída Tael, Leda e Ilhéus. Controle Salvador Piranha em 1.19.35, transponda 5427, cotejo. Autorizado 160, Ilhéus via Golf 677, decolada 10, direita da El Leda, posterior Ilhéus, 1935, controle 5427 no transponder, trip 5415. Trip 5415, cotejamento correto, reporte pronto para o puxa acionamento. Chamaremos o puxa acionamento 5415. Webjet 5729, autorizada a decolagem, pista 10, vento 40 graus, 10 nós. Desde a decolagem, Webjet 5729. Vitor Mike Quebec no solo 13, autorizado backtrack, reporte pista livre. Tango November Eco, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado pronto para a decolagem. Faltará alinhado no 7, Tango November Eco. Visual com tráfego, vai decolar da área de gama ou batendo da frente. Aqui no visual, Guardião 02, só confirmando tempo de voo. Tempo de voo de 30 minutos, o Guardião 02. Sem tempo. Aguarde, Pantanal. Confirma a autonomia, Pantanal 479. 3,50. Gente, aguarde. Pantanal 479, pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Pantanal 471, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Toa em 1-1-2, decimal meio, bom voo. Via Índia, ponto de espera 386, obrigado pelo Pantanal 471. Ao 35, guardião 02. 1935, controle, o guardião 02. Objeto 5729, decola aos 1-4, controle 1-9, decimal 35. Assim para o Thiago 182 fazendo o litoral com o meu pé. Na frente do tráfego, em princípio vai realizar pouso no hospital da Bahia, posteriormente vai fazer o cruzamento da Bahia todos os anos. Prossiga direto para o hospital da Bahia, Guardião 02, e qual na final para pouso? Qual na final para pouso, 02? 5729, contato radar. Para o nível 340, autorizada para o Dileta. Dileta 340, grato. Gol no 755. 3145 autoridade Salvador Galeão, nível de voo 380, na Upper Whisky 50. Este tem o Zona 0, curva direita após decolagem, saída da EL, Leda após Leda Bidev. Controle Salvador operando em 1.19.35, transponda 5420. Salvador 1, 1, 9, 3, 5, transponder 5, 4, 3, 5. Delta 3145, autorizado pushback e adicionamento. Reporte para ataque. Ok, procurar para ataque, para 3145. Prosseguindo para a ilha de Veracruz, não irá interferir na sua aproximação. Capa, já estamos contornados, o CB aqui, um girando aí, estamos já interceptando. Aguarde 4206.